Brasas e Paixão, falando de amor pra você. Eu preciso te encontrar realmente num lugar diferente, onde eu tenho te encontrado. Num lugar que possibilite a minha reação, onde eu possa te olhar nos olhos, pôr a sua mão no meu coração. E nas batidas o compasso, induzido pela emoção, dizer que te amo, te amo, te amo. Porque eu só te encontro nos meus sonhos, te tenho nos meus pensamentos. Preciso te encontrar no real e me declarar um só momento. Porque eu só te encontro nos meus sonhos, te tenho nos meus pensamentos. Preciso te encontrar no real e te dizer. Bebendo e chorando não, só bebendo. Porque chorar é pra quem não bebe. Brasas e Paixão. Preciso te encontrar realmente num lugar diferente, onde eu tenho te encontrado, num lugar que possibilite a minha reação, onde eu possa te olhar nos olhos, pôr a sua mão no meu coração. E nas batidas o compasso, induzido pela emoção, dizer que te amo, te amo, te amo. Porque eu só te encontro nos meus sonhos, te tenho nos meus pensamentos. Preciso te encontrar no real e me declarar um só momento. Porque eu só te tenho nos meus sonhos, te tenho nos meus pensamentos. Preciso te encontrar no real e te dizer. Porque eu só te tenho nos meus sonhos, te tenho nos meus pensamentos. Preciso te encontrar no real e te dizer que eu te amo.